好，谢谢，再见。 Estou falando com o 2171. Irmão 2171, acho que vai estar autorizado o curso, 0, variável 32, confirme a última 1500, vai? Sim, eu peço o 2171. Quero ver a autorização? Livre pouso, o 2171. Eu leio 4,6 por identificação. Eu leio 4,6 contato com o radar 69 mil, uma vez. Se eu vou manter a prova do João, depois, eu já estava com o Rui Coral. 046 está a matéria a prova do João, foi para a Coral. Fica Coral aos 1,38. 1,38, copiado, eu leio 4,6. Então, bilhete Charlie Lulu, agora afirmativo, estou em contato com a da 6700, por favor, por favor. Lulu Charlie. Lulu 230, descente 2000 feet, ultimate ferry 1020.

0253, o senhor me identificação de Saturno de Voo no Ligeiro, reporte visual para o funcionamento. Conselho 253, identifica 10 para 1, 2, 0, reporte para o visual. Sim. 4, default 4, 5, chama controle, 120, decimal 8, vão low. 1208, ótimo dia. Bom dia, contato da decolagem. Suba e mantenha nível de voo 1-1-0 via saída Argo 1. 1-1-0 via Argo 1, 4, autorizado do lado da telefa. Roger, alfa, 3304. Então, 3304, mantém o nível de voo 360. 3304. Receba de 583, serviço radar terminado, 27 milhas para a cidade de Santana, contei com espaços no instituto para coordenação, chame na frequência 131.3. 63502, meu pai, já se meteu na 020, utilizado o sinal do procedimento ISX6, está na 0 em forma estabilizada. não, autorizado está em reporte daqui. Fox, me siga. Hora de acionamento? Acionamento no espaço. Chile de acionar, pode parar o colégio. Bom dia, sem identificação, disse a nível de voo 060, via chegada do MED 1. 060, via pro MED 1, 1094. Informações? 1978-0VS, Puna. 1978-0. Ok, direto Puna, o 97, further departure in the morning is 9301, Kuala Lumpur departure 1600, flight 180. Hello 9301, morning, radar contact on departure, incoming maintenance shuttle level 180, after test 2065 heading Kuala. After 2032, flight Kuala intersection and clear to 180, so 9301. O meu WhatsApp para o 1094, ajuda a evitar informações aqui à direita. 1094, o meu compartilhado do procedimento ele é o Jax Fulichan e torre 1 na noite do 95 Vancouver. vai ser autorizado em AM até o Lafayette. Meu alfa, quando possível, chamado de povo. Aguardo, como está? Via pro ano do 1970. Tiago, o 9780, autorizado o final do procedimento e ele é prefeito. Então, 90 informe estabilizado. Lista 2003, AVXL, Chico, 9020. Não existe o seu. O 1094, autorizado o destino 4010, AVXL, Chico, 9020. 4.000 pés, 1.020. Nós estamos aqui nas próximas 10 milhas fazer uns pequenos desvios. Em 5 milhas nós iremos tomar a proa 30, 40 mais ou menos. Quem chegou a 1.094, escolhe os desvios, após os desvios, reporte uma. Ok, após os desvios estaremos então autorizados para o editor, nós ficaremos no 1.094. Sola 09, libere direito, chame Sola em 1212, sinal 9. Eu estava direito em 219, 32. A Fox, fora do Sola 09, comprou a noite, chama o controle em 1212, sinal 8. Logo. 1208, obrigado, tá bom, doutor. Seu nome é 9301. Roger. Só pode ser a prova. Você é assim, quanto tempo você está aguardando quando vai sair a chute? Sim, gente, vou fazer a manutenção. Eu falo em alfa, só que não dia mantém a sobre a energia, eu vou viver, eu faço manutenção. Responda, está 0140. Gente, copiado com suas intenções, faça uma localidade de pouso sobre voo, sai Alfa Fox. Grupo do Lucas, foi essa. Gente, tchau, Alfa Fox. Quando possível, informe sua chamada de pouso. Sete, vamos ver mais 25 minutos. Copiado. Alfa Serra, tem condição depois da decolagem cruzar de curva de imediato, do centro de país. Gente, a Copa Serra é autorizada a decolar no 7, vai só 0 graus e 1,3 vai. Se quiser falar de Guarulhos, só passe a pista no 7. Luna, Mitchell, Luna, Sauer e o Cos. A Cristal foi, e o Cos. Pisa, Lima, Tu, Osta, Vitor. Why now you call? India Lima 2 Oscar Victor 9301. Então, informo para a segunda call da cabeceira auxiliar para cruzamento do campo. Ok, vai manter a posição, vou 217. Eu vou autorizar a decolar 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, Passar, passando 2.3 e vou ir direto para o Felipe Santana. Terceira da presente, é para passear. 9780, complexionado, procedimento de linha fixo em pista 90 e chame torre 1 no 8 de cima 95. Torre 1094, desça 2 em pé, autorizado, final do procedimento de linha fixo em pista 90, informe estabilizado. Descendo 2000, autorizado ao ILS X-Ray, informando estabilizado, bom, 094. Controle de Salvador, muito bom dia, volte 2171. Tudo bem, muito bom dia, com o Tatuã de Colágio. Se mantém em nível de voo 3600, passando 2000 pés, autorizado zero da Toledo. 3 direto letra, após 2 tempos. Controle, Papa Serra solicita desvio 20 graus à direita para evitar formações. Papa Serra livre desvio, recorte quando possível para a fila de Santana. Ciente, reportará reaprovando o feira de Santana com Papa Serra. Angelita? Estou a 1500, posso ser feito zero. 919780, autorizado com o piso 90, vento 90 graus, 90 graus. Responde 970, por favor. Reportará com a passear. Copiado, livre de desvio, reporte quando possível para o Aleda. Reportará para o Aleda, ou 2174. Pois? Atualmente não é essa foto que ele vê essa PR? Já não é essa foto que confirma se o sinal de tudo permanece no 35? Vai manter 15 para o seu destino? Copiado, controle de carro está tudo no setor, está autorizado. E já a frequência do controle para a coordenação, bom voo, Charlie Alpha Fox. Estabilizado, bom 094. 1094, complexionado o procedimento LSX, chame torre 198, decimal 95. 2895, bom 094. 198, decimal 95, corrigindo. 1895. Salvador, bom dia, Pracajal, você pode dar informação de Silo? Aguarde Pracajal no 7. Ou 2171, após o vivo, na primeira de morte, né? Fonte na aproximação, reporte visual, confirma. Já avistamos, já, estou descendo a visual. Chefe, agora, está na moeda por ali. Pois não. Ficou descendo para 050, direto, e passa. Autorizado com 0 graus, 90. Autorizado com 0 com 0, negativa. É, vai ter que manter mais uma 10 milhas nessa proa para uma amostra, devido a forma mais. Gente, responde quando tiver acontecendo uma amostra. Vai reportar uma amostra. Gol 2171. É que eu passei a rapaz dos rios, está autorizado a retornar a proa direto do destino. Proa direto do destino está presente, é só passear. Gente. O 2171 da presente Rui Morte, deixando o centro Recife na frequência 1128.35 até na 1.25.2835251 para o gol 2171. Boa tarde. Papatango, Vitor, que o Delta prossiga. Sim, o teto com quem você está mencionando? Gente, visto aqui o teto. O Delta, confirme o nível ao qual irá atender e confirme o chamado de pouso em Palafão. Gente, copiou o chamado de pouso no 4 e no 4 e irá atender para o 095. Gente, o Vitor Kilo Delta suba em condições de regra de viagem para o 095. Ao cruzar, ao se afastar menos da linha Salvador, chama o Recife, na frequência 1.26.85, a perna 1.25.45 para essa vez colocar o Rio Alonso. com o Papa Sierra Vista para 4 no 10, ajuste no 0. 2-0, reporte para modificações de regra. Sala do Bojavi 4207, você tiver 7060, tem que tomar sentido. Do 4207, a sua identificação dessa via chega da BOF para o nível de 1050. Seja bom, se der, se tiver, eu vou 4-2-0. Tracajá 1-7, 2 para 2, no PES, ajuste no 0-2-0, cancelador, instrução e TAP. Está autorizado em LS, FTU da pista no 0, reporte estabilidade. Batendo Fox Romeo Alto. 5-0 milhas, noroeste, Cacau Salvador, Tudo Canal Encerrado, chame Recife na frequência 1260-0988 para que existe informação de meio alerta. Recife 260-0288, vai reportar. Prato, obrigado pela conversa. Tracajá 1-7, Clareza 3-3, confirme novamente para o controle. Isso, ligou à esquerda da rota para informações, vai direto do Duna, possível? Autorizado, desvios após desvios, autorizado Duna. Tracajá 1-7, reporte quando voar Duna. Cancelado aos 1326, você para o estudo de tráfego de Feira de Santana, chame o controle AFI, o controle, chame AFIS Recife, o, corrijo, o AFIS de Feira para a autocontenação, 131, 13.